parece que tá bem. Por fora parece que tá legal. Mas se você se perguntar como tá por dentro... Por dentro o G4 tá sensacional. E pra infelicidade dos invejosos, meu som tá tocando muito. G4 sem noção, G4 sem noção, te segura a concorrência. Aqui você sente pancada com qualidade. No comando tem o casal Fábio e Gabriela. Mexeram foi com doido! Mexeram foi com doido! O famoso 16 toneladas. G4 sem noção, te segura a concorrência. Aqui você sente pancada com qualidade. Esse é o famoso 16 toneladas. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! G4 sem noção. E pra infelicidade dos invejosos, meu som tá tocando muito. Essa aqui, uma de inglês, faz pra toda essa novinha. Senta de mexerecão, caralho, fica de mexerequinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Se tu for educada, tem pra tu pra tua amiguinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Lohan um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Lohan um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Lohan um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Lohan um dia e já ficou na fita. G4 sem noção, te segura a concorrência. E lá vai Sabugada. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, o bolatão parará quer se calar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi que vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas pedem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Os amigos envolvidos é putão treinado. Pega a novinha, nossa tetra. Pega a novinha, nossa tetra. Cargado, masticado de farinha. E muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Piscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. G4 sem noção, tocando todos os ritmos em uma só qualidade.

G4 sem noção. No comando tem o casal Fábio e Gabriela. Get to hear me now. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Te segura a concorrência. Aqui você sente pancada com qualidade. Caralho, é o Paulinho da Dida. Das Produções. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu e nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde você esconde?

Revolution. 909. Revolution. 4 sem noção. Agora é só aumentar o volume e dançar sem parar. Thank you. Quatro sem noção, que segura a concorrência. Aqui você sente pancada com qualidade. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Sem noção, no comando tem o casal Fábio e Gabriela. Soy el fuego que

DJ Murilo, produzindo os melhores CDs do Pará.